8 a bordo, alterna Guarulhos, autonomia de 4 horas e 30. Confirmando a transporta 5121. Solo, trip 5446, livrou na Eco. Alfa Kilo, posição 04 no pátio 3, 5446. 7-9-9-6-6. Feito dos pássaros? Dos pássaros? 0-7-5, completo de aproximação, torre. 1-9-8, esse nome mesmo. 18-6-2, obrigado. Controle Salvador, gol na 649, decolado na Daelco, cruzando 1900, não sei escuta. Suba 240, no 649, vigilância. 240, vigilância. ...327, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Recife, 1251, alterna 133-25, 637. Sua vida, qual ser estimado? Pouso. Mais uma hora e quinta. Negativo, senhor. Seria um voo para a Sierra Índia Zulu Alfa. Boa. 219, obrigado, bom trabalho. Web 595729. Avistado pássaros aí na final no zero, na curta final. O vento de 140 graus com no zero nós, pista livre agora, autorizado pouso. Livre pouso, pista 10, Web 5729. 70 milhas, está indo para Entre Rios. Muito boa noite. Boa tarde. Livrando sua escuta. 500 pés da GL. Vai. Solo, muito boa noite. Trip 9966, livrando sua escuta. 9966. Via Alfa, reportarei antes da Juliette, 9966. Azul 455, informe sobre o mar. 20.78. Salvador, gol no 075, passar no externo. Passou e travou. Gol no 075, continua a aproximação, número 2 para pouso. Aguardando. Esse ponto para posicionamento. Chama para táxi, depois o 41 no trânsito. Web 5729, solo 56, direita, solo 121, decima 9. 219, obrigado. Assim a gente vai aguardar aqui na posição 9966. Acredito solo que seja no pátio 3, ok? Solo 5729, livrou, boa tarde. Alfa, reportando sua Juliette, 5729. 9966, acredito que a posição seja no pátio 3, que as demais aeronaves da companhia estão lá. Sim, a gente ingressa a Juliette, vai para o pátio 305, a posição. Tá falando. Internacional Alhari, manter a 6321. Voador, tem uma cópia do Lima Papa Mike. Do Serra Índia Zulu Alfa pro Lima Papa Mike. Após a decolagem da 17, curva esquerda, litoral norte, 5157 186 pro Lima Papa Mike. Pátio da DEI, pátio 4. Fizeram a bordo, 3 horas de autonomia e aguarda. Lima Papa Mike. Para ingresso no Juliette, 5729. Juliette 02, obrigado. São Salvador, azul 4198-360 para Confins, Centro Saúde Parque. E pro gol 1075. Na 6321, autorizada a decolagem da 10, vento 130 graus, 109. Cristiano, 6321. Leão. Quatro três, pronto para o táxi, 125 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Galeão. Está autorizado até o 612, depois aguarda a instrução para o 02, o 4113. Confirma, chamou o 4118. Tente, 4118. Dois mil pés, ajuste 1-0 no meio, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, vai reportar estabilizado, passarelo. Aqui é com o Delta, reporte 2-0 milhas. Índia Alfa, chama na torre no 1-8, decimal 1-6. Decimal 6, desculpa, 1-8, decimal 6, o 4-1-3. Sonar, pode para táxi, Lima Papa Mike. Para pronto para táxi, Lima Papa Mike. Taxiando via Alfa, guardar antes da Juliette, dando passagem para o Lima Papa Mike. O nosso primeiro pega após 09 gol. Na sua escuta para 4418. Autorizado 360 para Confins, decolando a 0, curva direita no perfil da Dael Leda Bridge. E a Pesulu no meio, era ver. 5153 no transponder e o controle é 208. Aprazo 418. Sente, 418. Pode voltar, Eco Índia Novembro, prossiga. Salvador, boa tarde, papapá, Índia Novembro. down no zero, 30 minutos, mas se for possível, após a decolagem da 17, curva à esquerda, prosseguir para o litoral norte, para mais ou menos 15 milhas de Salvador, para algumas evoluções, já pode retornar para o tráfego da 10. Circuito da 10, se possível, três pousos na 10. Passarelo 223, onde estabilizado? Controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Lima, Papa Mike, obrigado. Gente, prepara a Momo, aguardando direto após Petrolina, 6314, na sua. Índia, Zulu Alfa, estima mais 40 minutos. Pronto. Azul 4-1 no 3, mantém ponto de espera, dando 0. Mantendo ponto de espera, o 4-1 no 3. Emitor em 1 no 8, decimal 612, Foxtrot Tango Oscar. 18-612, Tango Oscar. Controle Salvador, tá 3155. 3155, saída da El, foi pro Adileda, com 340. Da El, mina 340, voa pro Adileda, tá 3155. É o Kilo Romeo Oscar. Romeo Oscar, prossiga. Passou agora através de Veracruz, 1500, 0153, responde, 10 a bordo, no regresso de voo de São Paulo, na sua escuta. 2-3-1, passar o externo embaixo do trabalho. Passaria 2-2-3-1, continua a aproximação, ainda não avisado. Autorizado, Salvador, Salvador, decola da 17, curva esquerda, forte, mantendo 1000 pés, afastado até 15 milhas, mantendo o contato com o controle, após TGL na 10, o transponder 0173, o controle 1208, o FD90 com 2 a bordo do hangar do Graé. Torre Salvador, boa tarde, o FD90, boa tarde, Graé, para a próxima. É com o dia novembro, ele mencionar, pode para táxi. Tango Oscar, longa sinal da 17, 5 milhas fora. Tem autorizado o acionamento, vai correndo a ação, são táxi 4-1-8. Tango Oscar, reporte 3 milhas na final da 17, continua a aproximação. Continua, 3 fora, reporta Oscar. Vai fazer um desvio à direita aqui devido à colônia de urubus. Pronto, cópia, só 63 no 4. Thank you. autorizado pouso 1-7, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Autorizado, pouso 1-7, Oscar. Após Cógnito vai voar direto Petrolina. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, aciona 5172 e controle 120.8, confirmamos a informação uniforme. Caso chamaremos para prosseguir esse momento. Delta, mantenha a posição. Passarei 2231 no solo 07, controle 1, correção, solo 121, decimal 9. 221, passarei 2231, livrou. Alfa Juliette, remoto no 109. Está autorizada a decolagem para o 4-1-3, pista 1-0. Boa. Ingresso para a Aerostar, AT 5. Estou ciente, Fox São Oscar. Oscar. 2 no POB, 112, 2 horas e 55 de autonomia, está alternando o galeão. Estado 2016, até o ponto de espera, chupando no ar 186 ou 49. Weber, reporte para ingresso 17. Gente, livre táxi, reportará alinhado no 97, o Eco de Novembro. Reporte no ponto de espera da 17, Eco de Novembro. Ponto de espera da 17, sim, Eco de Novembro. Corre, o Lima Golf Delta da visual com tráfego com o Fox Tango Oscar, pode taxar pro 474? Está autorizado o ingresso, Lima Golf Delta. Ingressando para o 17, Lima Golf Delta. Tango Oscar vai tentar um back straight, se autorizar, para Pat 5. Autorizado o Fox Tango Oscar no back track para Pat 5. Oscar. Rotatória. Livrou. Vai estacionar a frequência livre, Fox São Oscar. Vai livrar ou estacionar? Oscar, beleza. Controle Salvador, boa tarde, com 1925, cruzando 220, receita 180, informação uniforme, a Ponte Araja. Essa para 050, qualquer dente. Ok, descendo para o 050, identificou o 925. Visual com 1-7, o Romeo Oscar. Demitou de 1-8, de 1-6-2, é o Oscar. 2-6, obrigado. Para o corte. O grupo dela está pronto. Controle de Salvador, boa tarde. Azul 4-1-3, cruzando 2.000 pés na saída da Elf. 4113, boa tarde, suba ao 360. Saída da El foi para de livre. Suspente, subindo ao 360, da El após letra azul 4113. Oi, boa, é o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, prossiga. 1 minuto da rotatória. Kilo Romeo Oscar, ajuste 1-0 no 6, vento 1-4-0 graus, 1-9, parte final do 1-7. Reporta na final da 1-7, Romeo Oscar. Delta tá pronto, não, certo? Golf Delta ciente, tá aguardando apenas liberação para decolagem devido ao Embraer que decolou da 10, também na Dael aqui, só mais um instante já vamos liberar. Oscar na terceira milha, ele se espera e aguarde para pouso. Terceira milha espera, Romeu Oscar. Manda o Lima Papa Mike afastar 17 milhas. O Delta chame torre 1 no 8, desse nome é 12. Torre 18 milhas, Mike é com o Delta. Manda o Lima Papa Mike afastado 18 milhas. Seu estimado? Estima mais 25 minutos. Frequência livre, Lima Papa Mike. Presente livre, obrigado, bom trabalho. Bom final de semana. Igualmente. Cuidado, repartir essa posse. Vai. Possibilidade de cruzar o final da 10, que tua moto pela direita 17. Mike, com Delta, você é o número 2, parou no 7, pode falar de Chapuã, aguardando. É, na sua escuta para autorização, Mike, com Delta. Controle Salvador, papapá, Lima Golf Delta. Lima Golf Delta, suba 430 na saída da El. 430 na Dael, Golf Delta. Final 3 milhas, 3 fixo, e no Romeo Oscar. Foi direto, Bridge. Está presente para o de Bridge, azul 413. Meu Oscar, o pior tá aí. Ah, afirmativo, ele pouso no 7. Torre, autorizo o Mike Mendoza para prosseguir no cruzamento da 10. Manhã com Delta, autorizado base pela direita, repartir na 7. Já do LNA, decolada 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nosso. Teve decolagem da 1-0, azul 4-1-8. Direta.

5163, eu transpondo 1208, controle trip 5241. Chamar a ponto para PAT 35241. Solo, web 5729, formação uniforme, boa tarde. Prossiga. Sente autorizar 360 para Confins, Jeta Zulu no meia, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. Transponde 5177, controle 1208, web 5729. Chamarei, obrigado. Alô Salvador, boa tarde, tá 3207, Cente está em formação de uniforme, transação de tráfego, Confins, está na 1-2. Negativo, tá 3217. Reportaremos estabilizado, gol 925. Bravo, Kilo East, torre 118, decimal medo. Autorizado conforme Salvador, Confins, nível 360, perfil da Elia da Bridge, primeira curva direita, Alper Zulu no meia, Panem, Papa Alfa, November, India Mike, 5402, transpone 208, Putan 3217. Chamará. Para puxar bem questionamento, ou Xané, 6314, posição 1. Coordenação vai chamar para o táxi 6314. Autorizado pelo canal, já visitando o golão 755. Uno 755, chame torre 118, decimal 62. Torre 18, Eco Índia do November, decola 221, mantém o setor aguarde para cruzamento do campo. Instrução para o Eco Índia November, é curva